violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Antônio Carlos Barbosa Lima, primeira parte. O final dos anos 50 e início dos anos 60 marcam a consolidação do violão clássico brasileiro, com o aparecimento de grandes personalidades com uma carreira verdadeiramente internacional. Nós somos muito afortunados em poder contar com esses grandes artistas no topo de sua capacidade artística como parâmetro para a difusão atual de nossa arte. Desses, eu acho que nenhum tem mantido com tanto entusiasmo uma carreira tão constante e tão criativa quanto Antônio Carlos Barbosa Lima, que além de ser um dos maiores violonistas da história do país, é um grande raconteur que prescinde de introdução. Deixemos que ele mesmo fale. Bom, eu acho que o mais importante é que eu me dediquei a algo que eu realmente adoro e sempre foi parte integral da razão de viver, compreende? Então, do ponto de vista profissional, eu acho que foi a melhor escolha que eu podia ter feito, compreende? E, de outra parte, essa carreira simultânea foi um acúmulo de experiências, entende? Que, olha, são realmente fascinantes. E eu digo que, olha, continua no sentido que a gente está aprendendo e está sempre buscando mais, né? De Domenico Scarlatti, a sonata Índice Kirkpatrick 309, em transcrição e interpretação de Antônio Carlos Barbosa Lima. Carlos Barbosa Lima completa, em 2008, exatamente 50 anos de uma carreira que ele começou com 13 anos de idade e mantém a jovialidade de um iniciante. São 50 anos exatamente da estreia concertística, que foi em São Paulo. Na verdade, foi no finzinho de 57. Aí, o Rio de Janeiro, exatamente março de 58, e logo seguido da primeira gravação. Eu tinha que gravar de madrugada, porque não havia uns estúdios, e hoje é uma maravilha, né? E tinha que gravar de madrugada, com permissão de juizado de menores. Numa sala comum ali e tal. É, entende, para não fazer barulho, né? Barbosa Lima gravou dois LPs em 58, com os pitorescos nomes de 10 Dedos Mágicos em Um Violão de Ouro e O Menino e o Violão. Eles são extraordinários, não só pela precocidade, mas pelo fato de ele apresentar um repertório que poucos, ou talvez nenhum outro violonista brasileiro era capaz de contemplar, provavelmente só Geraldo Ribeiro, nesta época. E mais, não soa como alguém amestrado nos mínimos detalhes para parecer adulto. Ele soa absolutamente espontâneo e seguro de si. É um dos debuts mais precoces e mais impressionantes da história do violão. de Mário Castelnuovo Tedesco, a Tarantella ao violão, Carlos Barbosa Lima, numa gravação de 58, quando ele tinha apenas 13 anos de idade. O Isaías Sávio foi a pessoa que me encaminhou, eu diria que o verdadeiro mestre que apareceu no momento certo na minha vida. Antônio Carlos Barbosa Lima. O início de tudo foi aos 7 anos de idade, meu pai contratou um professor que tinha sido aluno do Sávio, era vizinho nosso, morava ali no Brooklyn, o Benedito Moreira. Então ele estudou durante 9, 10 meses, e nessa época eu tomei gosto. E comecei a aprender assim, entende? Era o teu pai que estudava violão e você ficava ali. Eu ficava de olho e de ouvido, né? Então eu fiquei, ele me pegou tocando ali, aprendendo o visual e auditivo, aquilo que ele não conseguia aprender, compreende? E então o que, que aconteceu? Ele passou para mim. Eu tomei gosto mesmo, e como tudo, eu gostava de fazer com capricho. Que eu fui exposto a muitas formas de cultura, de atividade, compreende? Mas a presença do Sávio foi muito importante, porque o Sávio chegou e pôs ordem na casa, vamos dizer. Eu tinha uns 9 para 10 anos de idade, e aí foi muito importante, porque sabe, a gente está naquela fase que precisa de estímulo, e o estímulo maior, o Sávio disse, vamos fazer uma reforma aí, e muita coisa, acertou minha mão direita. Bom, meu pai estava procurando, né? E foi o Francisco Del Vecchio, que tinha a loja Del Vecchio, a casa Del Vecchio na rua Aurora, né? Aquela época era um ponto de encontro, então as pessoas iam ali, o Jacó do Bandolim, Luiz Bonfá, e foi precisamente o Luiz Bonfá que quis me escutar, e eu fui lá, toquei, ele disse, olha, tem um professor certo para... Seria para mim, né? E recomendou imediatamente que fosse fazer uma entrevista com o Sávio, entende? E foi ali o ponto, eu acho que ali foi o ponto crucial. De Francisco Tárrega, La Mariposa, ao violão Carlos Barbosa Lima. A importância de Isaías Sávio como pedagogo é tamanha que obscurece a do Sávio compositor, mas as suas obras são do maior interesse e muitas delas foram gravadas por seu aluno Barbosa Lima. Como compositor muito interessante, eu diria que ele fazia uma composição muito honesta, era ele, o que ele escreveu era ele, ele não tinha pretensões. E ele falava isso, mas o que ele fazia com muito bom critério musical, com uma certa simplicidade, mas uma simplicidade muito bonita. E eu daria ênfase, ele deixou pelo menos umas 30 obras conhecidas. E ele queria justamente essa simplicidade, entende? Era ele. O Sávio era uma pessoa de filosofia muito profunda, então... E ele não pretendia ser um Camargo Guarnieri, um Santorsola, entende? Mas ele disse que o que ele escrever bem feito. Aqui estão dois estudos gravados por Barbosa Lima, ainda criança. Thank you. Ouvimos de Isaías Sávio os estudos números 1 e 3 da segunda série. Ao violão, Carlos Barbosa Lima, na sua primeira gravação aos 13 anos de idade. Isaías Sávio cumpriu seu papel de mentor para Barbosa Lima e ajudou a dar o formato para os seus primeiros discos. Exatamente. O Sávio que escolheu o repertório para mim, inclusive é a síntese do repertório que ele me deu para estudar 2 anos antes, quando eu comecei a trabalhar com ele, né? Então aí no meio disso apareceu Guido Santorsola. Santorsola foi um compositor e pedagogo italiano, naturalizado uruguaio, mas que tinha um forte vínculo com o Brasil, o país onde ele cresceu. Ele se destacava por seu rigor tanto na técnica composicional quanto na leitura precisa da partitura por parte dos intérpretes. Mas ele apareceu num momento importante, e nada melhor que essa experiência do músico trabalhar a obra do autor com o autor. Compreende? Aí sim me levou naquele momento, tá todo mundo batendo palma e tudo. Falei, vamos aqui, vamos comentar umas coisas aqui. Tem muita coisa. Ele era muito rigoroso. Muito rigoroso. Dessa forma, Barbosa Lima não caiu na armadilha da adulação vazia pelas crianças prodígio e fundamentou melhor as bases de seu crescimento como músico. ouvimos de Felix Mendelssohn a Canzonetta, segundo movimento do Quarteto de Cordas Opus 12, em transcrição de Francisco Tárrega, tocada por Barbosa Lima. Carlos Barbosa Lima, ainda criança, atuou na TV, que ainda estava nos primórdios no Brasil. Eu vou lhe explicar como. No ano 60, começou a produção um grande senhor, que hoje ele é o mestre de escrever para as novelas, é o Manuel Carlos. O Manuel Carlos foi meu padrinho nesse aspecto, e ele era xará do meu pai, né? Então ele se interessou pela minha carreira. Então esses programas, o Fino da Bossa e tudo, e aqueles primeiros também, já, acho que foi já em 60 por aí, 60 para 61, então ele me convidava para tocar sempre duas peças, entende? Uma de caráter mais chegando ao público, outra de escolha, mas sempre pensando no público. Eu era meio tímido assim para conversar, mas quando chegava uma entrevista eu me soltava, compreende? Você chegou aí o quê? No Chacrinha? Chacrinha foi uma vez, fui. Hebe Camargo, Chacrinha, quando você, era de sofá, entende? Tá bom. Era, né? De sofá aquilo. Hebe Camargo fui, inclusive no tempo em Belo Horizonte, nunca me esqueço, 60 e pouquinho, foi, acho que ela começou lá, entende? Sempre tinha na mão as abelhas de Barrios, né? Uhum. Estava sempre na mão e tinha a batucada do Sávio e tinha depois alguma obra também clássica de referência com o público. A serenata de Schubert. Uma coisa assim, ou Noturno de Chopin, entende? Que naquele momento, vamos dizer, foi muito funcional. Mas as abelhas era a tua assinatura? Assinatura, é. E eu tinha também na mão dois outros Barrios, entende? E também a peça do Sávio, a batucada, funcionava bem. Ouvimos de Agustín Barrios, Las Abejas. Ao violão, Antônio Carlos Barbosa Lima. Esta é uma música que, aliás, era o seu cavalo de batalha sempre que aparecia numa situação como um programa de TV. A experiência de público, de projetar a música de forma desinibida, é praticada em vários estágios. O primeiro, claro, é tocar no ambiente doméstico, para familiares e amigos, como uma transição para o segundo estágio, que é o aprendizado das estradas, de se tocar no interior, para um público de reações inesperadas. O interior, a gente aprende, viu? A gente não só aprende, mas você aprende as raízes, entende, da tua cultura, é viajando pelo interior. Mas olha, as estradas não eram as estradas de hoje, hein? Era de poeira mesmo, viu? Você não ia até Ribeirão Preto de avião, né? É, não ia de avião, ia de carro e o carro quebrava, né, no caminho, né? Mas carros, às vezes, eles mandavam, cara, é bem organizado, às vezes ônibus, entende? E a primeira turnê foi em 59, essa turnê foi, eu fiz completa e terminou em São Paulo, no Cultura Artística. ouvimos do Padre Teles a modinha Eu Tenho no Peito, ao violão Antônio Carlos Barbosa Lima. As oportunidades para a gravação nos anos 60 eram bastante amplas pelo interesse que o violão estava gerando naquele momento. Barbosa Lima gravou LPs quase que anualmente. Ele gravou uma importante estreia de um concerto para violão e orquestra, que teve de aprender a toque de caixa, cobrindo a indisposição de uma solista convidada. O Sávio me chama um dia e disse: olha, aqui veio a esposa do violonista, que ela é violonista também, entende? Ele havia falecido, Ramon Ayestarán, do Uruguai. A obra foi dedicada a ele. Então, ela quis gravar, mas era muito nervosa, entende? E tem gente que... Ela tocava bem, sabe? Mas eu acho que os microfones intimidavam. Eu conheço muita gente assim. Ah, travou. É, travou e não saía, ficava nervosa, entende? Então, sabe, me chamou. Ele, com o Diogo Pacheco, que era o regente, resolveram gravar a parte da orquestra. E, entende? Eles já fizeram canal separado. Aí o Sávio me chamou, eu com o audífono. Eu preparei em 5 dias aquilo, entende? Tanto que não achei tão complexo como o concertino do Sant'Orsola, por exemplo, que eu também preparei rápido, em 2 meses, assim. Mas essa foi em 5 dias, entende? É. Mas eu salvei aquela gravação. Este é o Concerto em Modo Frígio, do compositor argentino Eduardo Grau, uma obra que merece novas audições e uma reavaliação. Thank you. Ouvimos de Eduardo Grau o segundo movimento do Concerto em Modo Frígio, ao violão Antônio Carlos Barbosa Lima, acompanhado por uma orquestra anônima de estúdio regida por Diogo Pacheco. Infelizmente, a gente nota que a orquestra devia estar praticamente lendo a peça à primeira vista, o que prejudica bastante o entendimento da obra, mas o solista toca de uma maneira irrepreensível. As próximas gravações de Barbosa Lima, ainda muito jovem, já começam a delinear o artista que ele iria se tornar na maturidade. Ele gravou dois discos de música tradicional brasileira, um deles é o Álbum de Modinhas, com arranjos de música do século XIX e início do século XX. Ouvimos de autor desconhecido a modinha Mestiça, em arranjo e interpretação de Antônio Carlos Barbosa Lima. O outro trabalho de arranjo de obras populares focaliza as composições de Catulo da Paixão Cearense, o grande poeta e trovador nordestino, que foi uma figura capital na introdução do violão nas camadas sociais mais altas do Rio de Janeiro da época. Foi bom porque o Teodoro Nogueira me empurrou na arte de transcrever, mas empurrou assim que nem jogar uma criança aprender a nadar assim, direto, né? Assim, eu fui sem boia, sem nada. Sem nada, entende? E eu fui aprendendo ali, tá? Eu comecei a fazer e tudo, e depois no ano 64, acho que foi, apareceu o projeto para gravar a música de Catulo. E coincidiu que Santorsola visitava São Paulo e o material que existia publicado estava... Eu já me dava conta que não estava bem. O LP Imortal Catulo é um disco singelo e extremamente bem planejado. Thank you. Ouvimos de Catulo da Paixão Cearense e Pedro de Alcântara, Ontem ao Luar, em arranjo de Nelson Piló e Carlos Barbosa Lima, interpretado por Barbosa Lima. No início dos anos 70, a carreira de Barbosa Lima começou a abrir espaço nos Estados Unidos. É um assunto que ele vai abordar no nosso próximo programa. Mas vamos aqui ouvir algumas faixas da primeira gravação que ele fez nos Estados Unidos, um LP dedicado exclusivamente a sonatas de Scarlatti, transcritas por ele, que marcou época pela novidade e pela qualidade cintilante das interpretações que ajudaram a afirmar a sua reputação internacional. De Domenico Scarlatti, a sonata Índice Kirkpatrick 431, em transcrição e interpretação de Carlos Barbosa Lima. Desde criança, Barbosa Lima teve obras dedicadas a ele por vários compositores próximos, como Isaías Sávio, Teodoro Nogueira e Guido Santórsola. Mas nos anos 70, ele foi recipiente da dedicatória de uma das obras capitais do violão brasileiro, Os 12 Estudos, de Francisco Mignone. Com o Mignone foi fascinante, porque eu o conheci primeiro na década de 60, uma vez no Teatro Municipal, ele me recebeu e tudo. Aí em 70 foi quando o segundo seminário internacional de violão em Porto Alegre, na casa do Antônio Crivellaro, do Liceu Palestrina, que fez aquela maravilhosa série de seminários que começou em 69 e foi até 84, por aí. E foi em 70, Seminário Internacional de Porto Alegre, o Mignone improvisando sobre a própria música. Olha, aqueles famosos churrascos gaúchos, né? E estava o Sávio ali também, entende? Então, resultado, em 3 meses, 2 meses depois, eu estava tocando no Rio de Janeiro e ele me trouxe já 4 estudos prontos, os primeiros 4. E aí eu comecei a mexer com ele, falou, olha isso aqui, mas não, olha, você pode inverter a harmonia, faz isso. Aí eu comecei a dar ideia, ele me deu muito estímulo, por que você não faz e vê como funciona? E me mostra depois. E durante uma estadia no Rio, a gente acertou a direção dos estudos. Aí eu comecei a trabalhar, em 2 meses estava a série dos 12 prontos, entende? E aí ele escreveu, no ano seguinte, as 12 valsas para o Sávio também. Em 78, Barbosa Lima fez a primeira gravação deste importante ciclo. Thank you. Ouvimos de Francisco Mignone os estudos para o violão números 8 e 9, numa gravação de Antônio Carlos Barbosa Lima. Barbosa Lima é hoje o solista brasileiro com a carreira mais antiga e mais sólida no exterior. A sua saga nos Estados Unidos será assunto do próximo programa, em que continuamos com esta entrevista interessantíssima. Nossos agradecimentos a Ivan Pascoito e a Barbosa Lima pelas gravações apresentadas neste programa e, como sempre, a Gilson Antunes por sua consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua audição e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.